William Oliveira. Você não foi o melhor dos melhores amores. Você foi a maior mentira que eu acreditei. Onde eu tava com meu coração pra apostar tudo nesse amor. Fui bater de frente com a razão. Adivinha aí quem se ferrou? Mentira que eu acreditei. Onde eu tava com meu coração.